Muito bem, está começando mais um delírio. Eu sou o Lorde Rania e eu não pensei no mais. Desculpa, sou um péssimo host. Isso aí. E comigo aqui eu tenho ele que defendeu Dragon Ball Evolution pra falar mal de Mortal Kombat 2021. Microfonão. Fala galera! Primeiro que eu não defendi Mortal Kombat, eu falei que o filme não era tão ruim comparado com Mortal Kombat. E eu sou da teoria que menos é mais. muito válido. E comigo ele aqui também, que falou que preferia assistir Dragon Ball Evolution do que Mortal Kombat 2021. Andrezinho Gameplay, depois das 8. Bem-vindo de novo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Andrezinho, Gameplay do Depois das 8 e coitado do Striker. Só digo isso. Coitado do Striker mesmo, velho. É. Então vamos lá, povo. A gente tem que voltar pro ano de 2021. O que vocês estavam fazendo em 2021? Ah, não, pera, pera. 2020 ainda não acabou. Porcaria. Eu tava de boa no meu quarto, fazendo meu TCC, fazendo coisas do meu estágio e. É, né? Uma coisa com certeza você teve, que foi deficiência em vitamina D, provavelmente. É, com certeza. Eu já tinha isso antes, então. É, então não perdeu nada, né, cara? Então, mas aí eu perdi minha vitamina D. Mas aí, de repente, o Lord Rania chega assim pra mim, no Zap Zap, e fala assim: pô, daqui a 2 dias eu vou gravar um episódio sobre Mortal Kombat. Toma aí um episódio, assiste até quinta-feira. Falei, mas que porra é essa, cara? Não era só um convidado? Eu, não, foda-se, assiste esse negócio. Aí tô aqui, né? Fui intimado a assistir esse filme, tão aqui pra gravar. Não, detalhe que ele não brigou, nos obrigou não só a assistir Mortal Kombat, né? Mas pro outro podcast ele nos obrigou a assistir algumas pérolas aí, né, cara? Olha, é filmaço. Exatamente, tipo Supergirl de 1984. Eu já falei com você que eu quero aquele desencadernado de X-Men Atração Fatal, né, cara? Você já tem um volume 1 porque você gravou aquele programa comigo. Pra você ter os outros dois volumes, a gente vai ter que fazer um cast de Mulher Gato, Elektra e Steel do Shaquille O'Neal. Rapaz, ok. Eu vou topar, cara, eu vou topar. É. Mas é isso aí. Então a gente chega depois daquela maravilha, um pouco polarizador e pouco, com pouca qualidade, eu diria. Pouco polarizadora mesmo, porque foi com certeza que aquele filme foi uma tralha, né, cara? Ah, não foi tão ruim assim. Tem filmes Foi uma piores merda. baseados em videogame. Foi uma Ah, merda. cara, mas aí, assim, sei lá, né, cara? Tem tipo. Não sei, né, cara? Assim, é por causa da expectativa, né? Não, eu vou te dizer que o filme do Mario é mais legal que esse último filme aí do Mortal Kombat. Pronto, falei. É, então, legal é uma palavra muito abrangente. Agora, melhor eu acho difícil. É abrangente, realmente. Então, porque, por exemplo, o microfone não acha a Aniquilação um filme legal. Pô, mas peraí, é um filmaço, filmaço, cara, filmaço. Não vou. Não... Assim, eu vou te falar uma coisa, cara. Pois não. Se você olhar aquele filme com a ótica certa, ele é muito divertido. Então, mas é o efeito ferradura, sacou? Ele vai tanto para um lado que acaba indo para o outro. É verdade, é verdade. É, exatamente. Estamos detendo o exército em várias frentes. A gente consegue vencer. Mas e depois? Podemos até vencer, por um tempo. Mas a Exoterra é um lugar com uma série de recursos. Shao Kahn voltará para o seu trono, reconstruirá seu exército e atacará de novo. Por que jogar a sobrevivência nos ombros dos descendentes dos seus descendentes, se nós podemos fazer alguma coisa a respeito? Deveríamos debater isso. Não. Eu já tomei minha decisão. Se há uma chance de acabarmos com isso, assim será. Chegamos em 31 de agosto de 2021 com Mortal Kombat Legends: A Batalha dos Reinos, sequência do excelentíssimo Mortal Kombat Legends: A Vingança de Scorpion. E é bom, eu acho que sim. Tem um viés muito forte por ser fã de Mortal Kombat? Tem. Mas eu acho que eu gostei mais do primeiro. Não sei vocês. Eu também. Eu também gostei muito mais do primeiro. Esse filme, o negócio dele é o seguinte: ele é corrido, entendeu? É um filme que tenta fazer muito em muito pouco tempo, tá ligado? Então, é o que eu falei com você mais cedo. São três filmes em um. Devia ser dividido em três filmes aquele negócio. Pode crer. É verdade, é verdade. Eu tendo a concordar com isso, mas eu acho que o problema central desse filme, ele é um pouco do que já tava no outro também, cara. Vamos lá, né, cara? O primeiro filme se chama Vingança de Scorpion. E o Scorpion, em tese, ele era para ser o protagonista, mas ele não é, né, cara? Ele tem uma. Se você olhar, inclusive, comparado com a metragem de outros, o Scorpion, ele tá numa posição bem secundária, né? Mas, enfim. A gente sabe que colocam o nome dele, porque no final das contas é o grande chamariz. Só que, vai lá, é um filme que ele é mais simples na sua proposta, e o que logo leva ele a ser mais simples na sua execução. Existem coisas no primeiro filme que já são coisas assim que eu acho meio mambembes e tal. Mas ele ainda é um filme que se sustenta bem, ao meu ver, dentro dessa proposta, que é, cara, é filme de lutinha. E eu acho que tem um terceiro ato bacana, que consegue até casar, apesar de do filme todo, né, ser meio irregular, tá, na conexão dessas subtramas, eu acho que ele até consegue chegar num crescente no terceiro ato, né, que é bem legal, as sequências de ação, elas são legais, assim, tem gore, que a gente gosta. Então isso tudo faz o filme ele sair com uma nota pra cima, né. Esse, como a gente tem assim uma trama que ela é maior e tal, e ela envolve mais coisas, acaba que o filme ele traz essa característica, né, de construir. Assim, já começa pelo título, porque o título de novo é uma enganação, né, porque é Mortal Kombat Legends, a Batalha dos Reinos, mas a batalha mesmo tem quase nada, né, cara. O filme é, de novo, é um grande torneio e tudo bem, né, cara. E é só porque talvez eu não soubesse muito eu não vi nada, assim, de trailer e tal, né, e aí eu achei que eu fui ia pro outro lado, mas no final Mortal Kombat é torneio, então whatever. Mas você tem essa trama, que eu acho que é a trama central, tem essa subtrama do Sub-Zero com o irmão dele, e tem o Scorpion de novo, cara, e meio que é ok, né, cara. Ok. É, tinham que trazer eles de volta de algum jeito. Não, sim, ok. Mas eu acho que o filme ele cria assim, algumas complicações. Poderia ser um filme só sobre uma batalha, né, cara? Ou só sobre o torneio, essencialmente, né, cara? Sei lá. Eu já senti que o arco do Scorpion ele tinha sido resolvido no primeiro filme. É, e de certa forma foi resolvido. Foi. A postura do Scorpion nesse filme tá bem diferente se comparado com o primeiro filme. Ele tá bem mais cabeça fria, apesar de ser um bicho que pega fogo. Mas assim, a Tati entende que ele aprendeu sua lição. Uhum. Não tá cabeça quente que nem o Sub-Zero, pintou e o crocodilo. Exatamente, que por outro lado, o Sub-Zero tá obsessivo com o Scorpion a ponto de atacar ele pelas costas umas duas, três vezes. É, exato. É isso que eu não gostei nesse arco do Sub-Zero, porque é aquilo, né? Tipo, primeiro a história, vai lá, introduz o Smoke, né? E o Sub-Zero estão lá, todos felizes, treinando, aí o Smoke fala, não, você pode ser o próximo Sub-Zero agora, aí, ó, que legal, blá, blá, blá, blá. Eles são chamados pra ter aquela reunião com aquele velho do mal lá, e aparece dois robôzão lá, o Cyrax e o Sector, e aí o velho do mal fala que eles vão virar aqueles robôs, né, que eles têm que virar aqueles robôs pra virar o lutador perfeito. Maneiro. Até aí tudo bem. Aí eu pensei que dali a história do Sub-Zero e do Smoke, apesar de que o Smoke morreu naquela cena mesmo, a história do Sub-Zero e do Smoke seria fugir dos robôs e tal. Eventualmente eles encontrariam com o Scorpion e aí, sei lá, as coisas se resolveriam assim. Só que o que me incomodou é que depois daquela cena, parece que o Sub-Zero esqueceu completamente dos robôs, tá ligado? Parece que ele nem ligou que o Smoke virou um robô, porque, tipo, de repente ele tava só na fissura de ir atrás do Scorpion. Sei lá, tipo, ele... Uma hora ele tava apanhando pra caramba do Sector, do Cyrax, e de repente ele ia lá e congelava os dois na maior facilidade, tudo pra ele sentar porrada no Scorpion. Sabe, eu senti isso, que o Sub-Zero, ele, tipo, no começo foi desenvolvido pra um lado e de repente foi desenvolvido pra outro, sabe? Ele ficou meio... Não fez sentido pra mim, acabou que eu não gostei nada dessa parte do Sub-Zero, só das lutinhas mesmo, tem. Pois é, isso é uma parada também que, assim, o microfone até falou, você até falou também, que tem um problema, acho que o maior problema desse filme talvez seja o foco, porque de fato tem umas três subtramas ali. Começa que essa subtrama do grande vilão do Shinnok, que é o cara, que é a justificativa pro Scorpion e Sub-Zero estarem no filme. Esse plot é, na verdade, do quarto jogo, e, cara, virou bagunça, porque você acaba que no filme você tem dois chefes finais e duas tramas que ocorrem mais ou menos paralelas que dão a mesma coisa. É. Mas indo um pouco pra trama principal, apesar de fato de ele ser sido vendido como um, vamos por assim, um arco de torneio, colocando aí pros lados mais do mangá barra anime, as lutas são muito rápidas. São. É, novamente sintoma do que o microfonão falou, né? É porque esses filmes, eles não podem ser filmes muito longos, né, cara? Isso acaba... Então, assim, a metragem dele, esse filme tem o quê? 1h19. É um filme relativamente curto. E, assim, Por isso que eu falo que menos é mais também, porque se criou muito essa história de que Mortal Kombat é diferenciado por conta da história e da trama. E quando você vai olhar pra franquia, assim, tem uma história, tem uma trama, sem dúvida nenhuma, ela é uma trama que tem lá, assim, um world building interessante, né? O core de Mortal Kombat é bem criativo e tal. Mas não é nada também lá tão elaborado a ponto de fazer você perder o foco principal, que é a luta, né? E às vezes as pessoas, elas se esquecem um pouco disso. Inclusive nas adaptações, né? Eu acho que no cinema mesmo você teve um pouco disso. Mas que o filme também não tem a trama mais elaborada do mundo, mas... sabe, cara? No fundo, eu tenho essa impressão, assim... O que sustenta mesmo Mortal Kombat, cara, é um pouco, assim, personagens super estilosos e sangue. Sacou? E sangue. E, assim, pode parecer que eu tô falando que o negócio é tosco, mas não é, né, cara? Eu acho que tem seu mérito, porque é simples, cara, e é cativante na medida certa. E, assim, à medida que esse filme ele se compromete mais em aprofundar um pouco a história, né, eu acho que ele poderia dedicar algumas metragens a mais, porque, por exemplo, esse filme já começa no meio da batalha. O que, se você for parar pra pensar em relação ao final da primeira animação e início dessa, é um início meio ok. Você mais ou menos entende o que tá acontecendo assim, porque o final já tinha dado a entender que iria acontecer algo do tipo, mas a batalha já tá acontecendo e você é meio que jogado nela. E uma coisa que me incomoda também é porque... Pega a primeira cena, cara. A primeira cena é o Raiden, cara, sacou? Uma cena bem, que eu achei bem interessante, ele salvando o bebê, né, os pais sendo mortos, e aí já acho interessante porque já é uma sequência assim que tem, já tem ele todo aquelas criaturas que são meio que... Caraca, nossa, esqueci o nome de todos os personagens hoje, não é possível, velho. São os Tarkatanios, a raça do Baraka. É, exato. Agora eu fiquei meio desconcertado. Enfim. O início, cara, é o Raiden escadando o bebê, que a gente descobre que é o Liu Kang. E eu fiquei assim, pô, legal, né? Porque vou explicar mais do Liu Kang. O Liu Kang, pra mim, era uma promessa do primeiro filme que ficava só na promessa mesmo. Quer dizer, pra mim, sei lá, ele sempre foi o personagem principal. Era pra ser, mas eu acho que por inúmeras razões o Johnny Cage acabou ganhando o protagonismo da franquia. E meio que isso é deixado de lado, sacou, cara? Porque, ok, é uma cena que tá lá pra explicar a relação que o Liu Kang tem com o Raiden, mas isso já era algo que tinha sido dito no primeiro filme. Eu não sei, cara, eu achei uma abertura meio assim, gratuita. E aí você abre e já tá tendo a guerra, já tem personagem novo, sacou? O Jax tá, enfim, ele volta aqui já com os braços de metal, mas, enfim, também não faz muita questão de explicar de onde saiu o braço dele. Não que também isso faça uma grande diferença, mas, enfim, né, cara, já vai surgindo um monte de personagem novo e tu fica, ok, né, cara, ok, é isso. Um exemplo disso que você falou, microfonão, é que nem eu falei no início, coitado do Striker, porque o cara tava de boa na dele lá, sendo um policialzinho, guardinha, e aí de repente ele é convocado pra enfrentar uns demônios, né? Então o cara, sem saber, já tava tendo que lidar com os bichos do submundo e pá. Aí de repente ele é convocado pra um torneio, ele não conhece ninguém lá, tipo, nem os aliados dele ele conhece. E o cara morre, tipo, em menos de 10 segundos, entende? É o que você falou, eles tentaram desenvolver o Striker de alguma forma, como esse cara novo, né? Esse cara que acabou de cair de paraquedas no mundo de Mortal Kombat. Isso não se desenvolve, ele só faz meia dúzia de piadinha com o fato dele estar assustado com o que está acontecendo. E o filme já mata ele. E é o que você falou. Ele não explora os próprios personagens, justamente porque não tem tempo para isso. Mesma coisa do Johnny Cage. Johnny Cage está lá num torneio que vai definir o destino da humanidade. O torneio vai definir o destino da humanidade. O cara perdeu a luta, e ao invés de ele estar bolado que ele perdeu a luta, ele está preocupado se ele vai conseguir pegar a Sônia no meio do torneio. Tipo, eu acho que isso poderia caber no filme. Entre as prioridades, eu acho que o Johnny Cage devia estar mais preocupado de ter perdido uma luta que vai definir o destino da humanidade do que comer a Sônia, tá ligado? É o que diria o filósofo Piton. Na vida, tudo que a gente faz é pra comer alguém. Só que não era o caso. O roteiro não devia ter focado naquilo. Então acaba que os personagens são muito mal explorados. É, tem personagem ali que só tá pra morrer, inclusive. É, tipo Striker. É, exatamente, Strike. Mas então, o mais triste de todos, o Kung Lao, coitado. Não bastou ter morrido no live action, teve que morrer aqui de novo. E o Kung Lao, a sequência inicial, ele tá animal, né, cara? Tava. Mas tava. Aí ele é esquecido durante o filme inteiro, coitado. E morre pra motivar o Liu Kang. Sendo que ali você já tinha um personagem que tava notavelmente pronto pra morrer, que era o Raiden. Pois é, eu acho que se o Raiden morresse, o impacto dramático, até pelo que eles tinham construído no início, ia ser muito maior, né, cara? Eu acho que ele até é maior, sacou, do que do próprio Kung Lao, porque eles, sabe, porque o Kung Lao ficou apagado durante o filme inteiro. O Raiden você vê ali, sabe, ah não, eu abdiquei da minha imortalidade, tô enfrentando a luta, tô sangrando, tô tendo que dormir e tal, tô ficando machucado. Aí o Kung Lao, tipo, eles esqueceram o que passou no filme, sacou? Minha impressão. A morte do Raiden teve muito mais impacto do que o Kung Lao, sacou? Passou por cima, assim. Damos o adesivo, morte do Kung Lao. Só que aí o Raiden morreu. Aí o adesivo da morte do Raiden cola por cima, sacou? Teve até chuva na morte do Raiden. O Kung Lao não teve nada. O Kung Lao teve um fatality. Um pedaço dele. Aliás, a morte do Raiden, né, assim, é engraçado, né, cara? Porque você falou isso. Eu não sei, cara. Eu tenho a impressão que o Kung Lao, ele morreu só, assim... A efeito de... Olha só, cara. Eu acho que se bem que teve algum propósito. Parando pra pensar aqui, ele é o único personagem que é morto pelo Shao Kahn. Porque o Shao Kahn derrota todo mundo, quebra braço, enfia 200 lanças na Sonya. Mas não mata ninguém. E a única pessoa que ele mata é o Kung Lao. E o Raiden. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que é muito pra tentar chocar, assim. Porque os fãs já têm uma relação afetiva com aquele personagem. E então, assim, quando você vê e tal, quem jogou o game... Nossa, fica jogado e tal. A morte do Raiden realmente é uma morte que eu não esperava, cara. Foi um negócio meio que... Caraca, sacou? Porque... Mas ela é bem construída, cara. E é muito legal porque o Raiden tá descendo a porrada. É. Que é muito da hora. É verdade. Tipo, porque o único filme que ele desce a porrada dos anteriores que a gente comentou lá no cast era o Aniquilação. E ainda assim não era uma porrada tão legal. Se fosse, talvez até não tenha reclamando. Mas aqui nesse filme, cara, ele tá brutal. Ele bate, ele sangra. Você teme por ele. Mesmo que, assim, nitidamente você teme que ele vai morrer, mas você teme por ele. Cara, pior que eu não achei que ele ia morrer, cara. Eu achei que... Eu não sei, cara. Porque, assim... Sei lá, né, cara. É um personagem muito central. Você não pensa que eles vão por esse caminho, né? E a morte dele é bem construída mesmo, como você falou. Agora, de fato, o Kung Lao, cara, eu acho que é muito efeito de choque, né? Não serve pra muita coisa. Agora, é engraçado você falar de algumas coisas assim, cara. Eu tava ouvindo o Andrezinho falando sobre a outra morte, né, cara, que é uma morte terrível, cara. E isso é uma coisa muito engraçada, porque na primeira cena ali de abertura, que tem assim, os caras chegando no helicóptero e tal, e o Jax derrubando lá o gigante com o Major, eu nem me liguei, agora que vocês estão falando, eu nem me liguei, cara. Que o Major, ele, tipo assim, ele caiu, tipo, paraquedas, literalmente, no bagulho, cara. Uhum. Sim. Não, mas é estranho. Porque, tipo assim, assim, ele pega e olha e fala assim, ok, por que tem um monte de orc, sei lá o que é isso, contra o que a gente tá lutando, os demônios com os dentes gigantescos. E a reação dele não é de assombro, tá ligado? De espanto. Uhum. É só tipo, ah, ok, e continua a atirar e a lutar, entendeu? Tipo, eu vou no fluxo, sacou? Ele teve, que nem o Lord Hunter falou comigo mais cedo, ele não teve nem a chance de contar pro pessoal da polícia o que ele falou, que ninguém ia acreditar. Sacou? Não, e assim, vamos lá, gente, assim, a própria relação, voltando ao início, o início ele é muito estranho, porque a própria relação dos personagens, tudo bem, você entende que ele já tá uma relação consolidada e não sei o quê, mas, peraí, por que tá todo mundo agora lutando junto numa guerra, entendeu? Quem convocou eles foi o Raiden? Não, isso nunca fica muito claro, sacou? Porque parece que ela já tá rolando também há um tempo, mas isso a gente também não sabe, quanto tempo tá rolando essa disputa. E quanto tempo depois do primeiro filme também, não fica muito claro também. É, exato, cara. Ao que dá a entender, baseado no final do filme anterior, foi tipo, 2 horas depois. Os caras acabou com o filme anterior, chegou e começou o filme 2. Mas também, nada confirmado. Sim, mas foi isso que eu pensei. Eu pensei, pô, o filme não passou muito tempo, né? Uhum. Até porque, geralmente, quando você, em anime, em série, você faz, sei lá, o time skip, né? Você coloca alguns elementos pra diferenciar. Então você pega, sei lá, talvez o caso mais evidente que vem na minha cabeça agora é o do Vingadores, sacou? Do Vingadores Ultimato. Enfim, isso. Você tem ali, na verdade, os personagens, eles mudam fisicamente, então o Hulk vira o Professor Hulk, né, que é o Hulk com a mente do Banner, você tem a Viúva Negra com o cabelo, que sempre muda, né, a própria Capitã Marvel, né, Carol Danvers, tá com o cabelo diferente, o Thor ficou gordo, sabe, você tem ali elementos, né, o time skip, que é pra você evidenciar realmente, olha, a gente tá num tempo diferente, né. Isso em anime toda hora acontece, né? O caso do Naruto Shippuden ou do Dragon Ball, tipo, os protagonistas literalmente envelheceram, assim, literalmente, cresceram, passaram de uma fase da vida pra outra, né? Da adolescência pra vida adulta, né? Da infância pra adolescência, vou colocar assim, né? Então, eu acho que eles poderiam, no mínimo, ter feito isso, né, cara, de character design, porque também é bom pra vender boneco, né, cara? É bom pra vender boneco, assim. Exatamente. Inclusive, eu tenho até uma história de boneco que eu contei no programa anterior, que teve um fim trágico. É triste, essa história é triste. Mas assim, sabe, é um negócio que... E fica parecendo que é tudo meio jogado, cara. Sim. Só o fato das lutas dele no máximo 20 segundos já é um reflexo do que você falou, que elas são jogadas, tá ligado? Tudo é jogado nesse filme. Aquela luta final, velho, do Super Saiyajin Liu Kang contra aquele robô gigante lá, do mal, Shinnok. Pô, mano, puta negócio desnecessário, tá ligado? Não precisava disso naquele filme. Na verdade, como um cidadão médio, apreciador de Mortal Kombat, mas não fanático pela franquia, eu não tenho tanta intimidade com o Shinnok, assim, pra me importar com a presença dele num filme, tá ligado? Tipo, sinceramente, não precisava de botar ele lá. E ele também não é tão icônico como é, por exemplo, o Shang Tsung, que também tá no filme, ou o próprio Shao Kahn, que é o, em teoria, era pra ser o grande vilão do filme. Exatamente. Fica apagadão também, né, o Shao Kahn. Também achei ele super apagado, cara. Não, o Shao Kahn tem, sacou? O Shao Kahn tem presença. Quem não tem tanto, infelizmente, é o Shang Tsung. É, o menos ainda. Que teve um build-up no filme anterior que ele falou, ele vai voltar e vai... É, vai ter uma luta. Voltou e apanhou feio nessa passagem, cara. E apanhou bonita, a luta foi bonita. Não, foi bonita, mas pô, o cara tomou-lhe uma coça. E com um nerf no oponente também, daquele braço bonito ali, todo decorosado. Mas eu achei que os vilões, assim como todo, eles estão muito assim apagados, sabe? Em relação ao potencial que eles podem ter. É, o próprio Kintaro, né, cara? Que é, tipo, no primeiro filme, o Goro foi lá, arrancou os braços do Jax lá, beleza. Nossa, meu Deus, o cara é muito foda. Aí nesse aí, o Jax vai lá e tem a sua redenção e arranca os braços do Kintaro, que é tipo um Goro 2.0. Porque, além de quatro braços, o cara ainda cospe fogo nos jogos. E fica por isso mesmo, sabe? Tipo, o Kintaro não foi nenhuma questão, entendeu? O Kintaro foi jogado lá pra perder os braços. E só. Tipo, tanto potencial que esse personagem tinha pra ser, meu Deus, um novo Goro. Um Goro mais foda, sei lá. E nada. É. Outra coisa também, acho que é a batalha final. Porque esse filme tem duas batalhas finais, vemos e convenhamos. Primeiro é com o Liu Kang contra o Shao Kahn, que aí o momento vira Dragon Ball Z, que o Liu Kang dá uma voadora e joga o Shao Kahn pra fora da arena. Ah, mas é legal. Não, tipo, assim, não tô falando que não é legal, só que é até bem feito, só que pro escopo de Mortal Kombat, aquilo é meio que fora dos limites, sabe? Putz, eu até olhei e falei aquilo, ah, meio esquisito, sacou? Acho que tinham formas mais interessantes de fazer uma coisa assim mais... Mortal Kombat. Uma coisa mais Mortal Kombat. É, exatamente. Aí depois chega os deuses ancestrais e falam... Então, Liu Kang, você venceu, você se libertou seu reino. Só que não vai adiantar nada, porque enquanto isso, o deus maluco juntou todos os artefatos e vai difundir os reinos, vai destruir tudo. Você vai... Aí você tem duas opções. Chorar, mesmo que você tenha ganhado o torneio, mas você não pode fazer nada. Ou então, una o seu poder com a gente e derrote o novo inimigo. Eu pensei, caralho, velho, de fato... O torneio não serviu pra nada. É basicamente isso. Ah, parabéns, você viu os seus amigos morrerem, você ficou traumatizado, mas foda-se, vai todo mundo morrer. Seu mentor morreu, até porque deixa entender que ele vai voltar por conta de uma tempestade, mas nunca se sabe também, né? É, podia ser só uma metáfora, uma despedida, o céu estava chorando. Mas, gente, é o que eu falei, o filme, né, ele chama Batalha dos Reinos, e a batalha é um grande torneio, então, de novo, tipo, é... Sério, cara. É um negócio que eu fico meio, tipo, Então, né? Mas eu também gosto, por outro lado, por mais que ele tenha essa questão, assim, de que, assim, a trama ela é super jogada, os elementos são jogados, nada é muito bem construído assim, de uma forma muito concisa. Eu acho que dentro da proposta dele, a gente não pode falar que ele é um filme que não é, assim, franco, né, quanto ao que ele pretende ser. E eu acho que por mais que você possa, sei lá, né, você possa falar que esse filme, ele é um filme, e ele é um filme super errôneo mesmo, é um filme que tem várias questões, assim, porque a gente só, tá só metendo pau, né, cara, e pode estar a entender que a gente não gosta do filme, e a questão não é essa. O filme, ele é divertido porque uma hora e 19 minutos, sequência de ação atrás da outra, meio que não dá tempo de você também pensar nas coisas. Eu sei que, assim, eu não gosto da explicação, o filme é só pra tu ver, compromisso, sem compromisso e tal. Ao mesmo tempo, cara, eu acho que a proposta é meio que essa, né, cara? É você colocar uma sequência de ação atrás da outra, como nenhum videogame mesmo. E, assim, é um filme curtinho, né, cara? É um entretenimento sem muito, sem muito compromisso. Essas reviravoltas, assim, que meio que traem a própria trama e a própria proposta do filme, né, são jogadas muito, assim, canastronas, assim, muito, muito fáceis, mas ao mesmo tempo elas dão uma reviravolta na trama, né, não deixam a coisa muito estagnada. Então, é até divertido, porque, por exemplo, se fosse o torneio só a priori, cara, eu acho que o filme ia falhar, entendeu? Eu tenho essa impressão. Por mais que você tenha o torneio e as lutas ali, mas você tem outros elementos que estão paralelos ao torneio por si só, eu acho que acaba funcionando, cara. O final mesmo, assim, o fato do final, que as coisas não se resumirem só a uma lutona de torneio, eu também gosto um pouco, sabe? Não, pera. Eu acho que eu já sei por que você gosta de final, microfone. É porque o final é exatamente igual ao final do Mortal Kombat Aniquilação. Que o Liu Kang vira um dragão gigante e enfrenta o bicho gigante, que é o Shinnok. Pode confessar. Cara, pior que eu nem tinha parado pra pensar nisso. Temos um padrão aqui. Eu falei, quando eu fui reassistir esse filme, eu falei, caraca, o microfone não vai gostar muito desse filme, porque o final é igualzinho do Aniquilação. Mas o final da Aniquilação é uma tosqueira só, né? Putz grila, cara, aqui... Só que é divertido, vai, entendeu? É divertido pela tosqueira, aqui é divertido porque realmente tem... Esse filme é legal por conta disso, ele tem um senso de escala e tal, aquela sequência toda da batalha no início, ela é muito boa. Quando o filme vai pra essas batalhas, assim, grandiosas, ele consegue sustentar bem, né? Consegue. E mesmo alguns personagens, por exemplo, você falou, acho que o caso mais exemplar dessa questão que a gente estava levantando sobre a caracterização de personagens, e que foi uma bola que o Andrezinho estava levantando pra gente cortar, que é pra mim, do personagem que é o protagonista do filme, né? Que é, mas assim, o caso ali do Cage, eu acho ele bem interessante. O Johnny Cage. Eu acho o caso dele muito evidente disso, porque o personagem que ele se tornou só tiradinha, sacou, cara? Piada, pá. E ao mesmo tempo, eu gosto dele por conta disso, porque ele não é um personagem que tá se propondo a ser muito além disso, e você já cria uma empatia, porque, pô, como é que funciona, né, cara? É um personagem que você não precisa desenvolver muito, entendeu? Você já entende qual é dele, e sei lá, ele tá ali só pra jogar as punchlines e. Ok, nem todas funcionam, algumas piadas são ruins. É, algumas são muito ruins, inclusive, mas ao mesmo tempo funciona, entendeu? O Liu Kang, por outro lado, é um personagem que eu acho que ele tinha tudo, assim, pra ter potencial. E cara, eu não sinto que tem um desenvolvimento dele, assim, profundo, entendeu, cara? Eu sinto que tudo fica meio superficial, sacou? Meio jogado. Ele era uma promessa no primeiro filme, como eu disse, e aqui, pra mim, ele continua um personagem que eu vejo que ele é legal, mas ele não assume o protagonismo que era pra ser dele. Ah, eu achei o contrário, eu achei que ele abraça o protagonismo em certo momento. Ah, não, abraça, mas assim, você sente assim, você sente que o eixo dramático do filme tá orbitando em torno dele? Eu não sinto isso, cara. Eu acho que é mais no Raiden. Eu sinto que fica no Raiden, cara. Então, o Raiden, assim, ele puxa, sacou? O que eu percebi foi isso. O eixo do Raiden puxa o Liu Kang. Só que é aquilo também. Liu Kang, Raiden, por que eu sou escolhido? Então, o Raiden responde, então, Liu Kang, por que eu escolhi você? E é isso aí, sabe? Não explica não, porque você é isso e não sei o que. Não, você, eu escolhi você, Liu Kang. E parabéns. Foi com a sua cara. Você usa uma bandana, sei lá. É uma bela bandana. E é uma bela bandana. Cara, sobre o filme, o negócio é o seguinte. Eu concordo com o que o microfonão falou. O filme, ele atende a proposta dele. Eu acho que ele me decepcionou, pelo menos, porque o primeiro filme, o Legends, é muito bom. E aí, tipo, a gente vai pra esse segundo esperando ver um segundo Legends, tá ligado? Sei lá, uma coisa com uma qualidade parecida, pelo menos. Redondinho, mas redondinho, né, cara? Mas redondinho. Se bem que o Legends, ele é redondinho, exceto no final. Mas mesmo o final do Legends, cara, ele é um final que, por mais que ele aumente de escala e as coisas... E, assim, como a gente falou, ele é um filme que tem as suas questões. Apesar disso tudo, ele é um filme que funciona bem, porque na essência da coisa, ele é um filme simples, entendeu? Tanto que a parte que acaba ficando mais assim, chata, é a parte que foge um pouco do principal da trama, que é o torneio, no final das contas, né? Esse filme, ele, a história, na verdade, escapa um pouco do escopo do torneio, né? O que é uma coisa, assim, muito estranha. Como eu disse, né? O título do filme é Batalha dos Reinos, né? E a trama é fazer um novo torneio, entendeu? Só que o torneio também se torna algo meio... Não sei, né, cara? Eu não vou falar que ele se torna algo secundário, mas ele também perde relevância em comparado também com as outras tramas, né? E, quer dizer, sabe, nada consegue crescer e tal. Então, acaba que ele é um filme que ele assim, se auto-sabota dentro das suas pretensões, né? Mas é aquilo, cara, no final das contas, como o filme ele é curto, ele é um filme que tem uma certa agilidade, ele consegue ser um tanto quanto dinâmico, as coisas passam e a gente vai absorvendo isso, assim, sem muito... Assim, depois que a gente para pra pensar um pouco o filme nessas questões, mas na hora mesmo, o filme vai passando, e a gente vai absorvendo isso de uma maneira meio, ok, legal, né? Vai passando e tal. E o filme foi me entretendo nessa, sabe? Eu acho que esse é um grande mérito. É um filme ágil, dinâmico, que consegue colocar uma sequência atrás da outra. E não fica chato, né? Nunca. É um filme que consegue. E o terceiro ato, apesar dos pesares, eu acho que é o grande momento do filme. Também, sabe? É um filme que começa muito bem e acaba muito bem. No final das contas, ele é um pouco disso. Ele só tem também no final o problema do filme anterior, que é de fato, a gente quer fazer uma sequência. Mas a gente não sabe se vai ter. Ou talvez até tenha, porque quando a gente gravou o programa anterior, não tinha uma assim, não falaram, vai ter uma sequência. Não tinha nem confirmação, sacou? Não tinha uma foto, nada. Uns meses depois veio de fato, vai ter sequência. Então talvez, em teoria, nunca, óbvio, futuro incerto. Mas talvez já tenha até uma sequência pronta, inclusive, pra lançar ano que vem. E olha lá. Eu acho que vai, porque essas animações são baratas também, né? Essa não é uma animação muito cara. E eu não sei, acho que talvez a Warner tenha o interesse de reavivar um pouco aí a franquia Mortal Kombat, né? O filme lá não foi um flop, mas também não foi uma sucessão, né? Mas teve, acho que dentro do contexto, acho que... Pode-se dizer que talvez tenha sido um filme bem sucedido. Vamos ver aí. Eu tô aguardando o futuro, porque também, tal qual Legends Vingança de Scorpion, não tem uma confirmação, pelo menos ainda, de uma sequência pro reboot. Mas nunca se sabe. Bota fé nisso aí. Porque o desenho, a animação foi boa, tá ligado? Do Legends. O traço, assim, até a fluido, sacou? Tá até uma quantidade boa de quadros. Uma coisa, por exemplo, assim, é foda comparar. Mas, por exemplo, a animação do Castlevania, da Netflix. Tem horas que as lutas estão a 15 quadros por segundo, sacou? Aqui não. Todos os momentos, então, até se você olhar quando o Shao Kahn pega o martelo e começa a revidar a bola de fogo do Liu Kang, é muito fluido. É muito bonito. Não, e a sequência de ação como um todo, a gente não pode reclamar não, cara. Eu acho que funcionam bem. Apesar de serem curtas, cara, elas compensam. Vale a pena assistir só 20 segundos. Não, podia ter mais? Podia. E se fossem muito longas, eu acho que elas perderiam também um pouco do ia ficar meio enjoado, sacou? Eu tenho essa impressão. Então, no final... Cara, é um filme que tem seus méritos, assim, quanto ao entretenimento, sabe? É um filme falho? Só que ele é muito divertido. Acho que é isso que a gente chegou à conclusão, provavelmente. Ele é divertido. Ele é um filme de porradinha e dentro... É mais divertido que o Aniquilação, microfonão? Rapaz, aí eu acho que não, cara, porque o Aniquilação tá no meu coração, entendeu? Entendi. Aniquilação é top 10 do microfonão, cara, que você não vai cometer assim. Não, é assim, é 8,5 de Fellini, o sétimo feio do Bergman, Terra em Transe do Glauber Rocha, em primeiro lugar, vocês não estão vendo, mas eu tô colocando a mão lá no teto, Mortal Kombat e Aniquilação. Tá certo. Pois é. É tudo por causa daquela cena do e pra piorar, eu quero banheiro e não tem papel higiênico. Não, e é melhor dublado, né? Porque a voz do Jack lá tá muito boa. Não, não, é... Assim, tem uma coisa que eu acho sensacional desse filme, caramba, assim, quem, essa primeira, essa frase, quem nunca, na verdade, passou por isso na central do Brasil ou na rodoviária Novo Rio, entendeu? De você ir naquele banheiro, cara, assim, desesperado e, putz, grila, irmão, não tem condições nenhuma, sacou, cara? Porque vagabundo não colocou papel higiênico, sacou? Uhum. E aí... E você, pô, ainda tem que pagar pra entrar no banheiro, inclusive. Pois é. Não, Na Novo Rio tem a opção do banheiro que é gratuito e o pago, mas tu não quer no gratuito. Ninguém quer, entendeu, cara? Porque o gratuito tu paga, mas tu paga com a alma e com outras coisas mais. Uhum. Paga com humilhação, com vergonha. Tem coisas que você paga, não necessariamente são com dinheiro, né? Exato, exato. Não, o problema do gratuito é que ele é acessível até demais, né? Mas, cara, o Aniquilação, velho, a primeira cena, cara, a primeira cena que já chega aqueles personagens horrorosos, num chroma key horrível, cara, é um negócio, assim, tão fabuloso, cara, sacou? E é um negócio que eu acho que... Não, eu acho que é um negócio que tu juntasse, sei lá, a galera do RPG, acho que a gente conseguia fazer um negócio melhorzinho, sacou, mano? Putz, o Hermes e Renato teria feito algo melhor que aquilo. Se tu ver o filme na velocidade 2.0, o filme fica melhor ainda. É, na verdade. Se bem que algumas cenas acho que vale a pena ver na velocidade original. É. Tipo todas as cenas com o Jax. Nossa, cara, aquilo é muito bom. O Jax, pô, foi justificado no filme, cara. Ficou triste por ele. Aliás, nunca. A gente era pra ser um cast só de Mortal Kombat Legends Batalha Zenas, mas vai ver que virou um cast de Aniquilação e um pouco de revisionismo 2021. Um tributo à Aniquilação. Exatamente. Mas esse aqui, mas eu gosto mais desse daqui do que a Aniquilação, que não é muito difícil também. Mas enfim, cara. É isso. Qual a nota você dá pro filme, cara? Ah, cara, eu dou um fatality bem dado no Kung Lao de 10. Justo. Tudo bem. A minha nota é 6. De quanto? De 1000. Tô brincando, de 10. Caralho. 6 de 1000. É tipo uma vez um professor chegou pra mim, cara, mas relaxa. Você vai tirar 10. 10 em 100, mas ainda assim é 10. Que foi? Eu não vou perguntar quem foi. Não, mas assim, você pode dar uma nota zoeira, sacou? Tipo, sei lá, eu dou uma, sei lá, um. Eu dou um gancho bem dado no Shao Kahn de 10, ou sei lá, de 5. Qualquer coisa assim. Uma nota zoeira. Não, mas vai ser 6 mesmo. Não merece nenhuma nota 6 zoeira. 6 de 100? É. Não, 6 de 10. Seja 10, nada mais. Não tem fatality, não tem brutality, não tem babality, não tem animality, não tem aquele amigality lá, não sei. Amigality? não tem cancelality que a gente inventou. É, cancelality. Não tem nenhum ality, tá ligado? É só 6. Uhum. Entendi. O filme não merece nada mais que isso. Entendi. Microfonão, que nota você dá pra esse belo filme, essa bela animação, essa sequência... Essa continuação, na verdade, maravilhosa de Mortal Kombat Legends, a Vingança de Scorpion. Eu dou 6,5. 6,5? Tá certo. O filme é mais generoso. É. Mas assim, é um consenso, né? O primeiro filme foi mais legal, mas também uma coisa que eu curti comentar com o André é que eu... até um pouco na introdução. É que eu vivi muito a... Não sei se eu comentei na introdução, acho que comentei no pré-papo. Mas eu dizer que eu vivi muito a... O anúncio do primeiro filme. Eu procurava notícia, eu procurava imagem. Se vocês verem um artigo oficial do filme na fandom, em inglês, fui eu que editei muita coisa que tá lá até hoje, do primeiro filme, até do segundo, acho que mais do segundo do que do primeiro. Então eu vivi muito, assim, era uma coisa muito especial. Aí esse segundo chega um ano depois, basicamente anunciado 2-3 meses antes de sair, e não foi tão legal. Acho que, assim, se fosse pra ter um filme melhor, eu teria esperado uns 1, 2, 3 anos aí. Mas que bom que teve. Agora que tem que aproveitar. É por aí, cara. Mas é isso. Chegamos ao final de mais um programa. Foi muito divertido gravar, cara. Quase que o microfone não participou aí por conta de atritos, né? Mas deu tudo certo no final. Pois é, igual esse filme, cara. Igual esse filme. Mas deu. É isso aí. Não é o ideal, mas acontece. Exato. Exatamente. André Luiz, faça o seu jabex aí. Visite lá o DD8 pra ver os programas que o pessoal lá organizem, mas e esperem por novidades, que o DD8 tá vindo com uma novidade monstruosa. E é isso aí, cara. É nóis. O Instagram do DD8 é podcast_depois_das_8. É isso aí. Exatamente. Mas todos os links sempre vão estar no post desse programa. Dá uma olhada e confira, porque os caras mandam muito. Isso, muito obrigado a participação de todos vocês. E até a próxima! Falar bem do filme, a gente tem que falar da melhor coisa desse filme. Eu tava comentando até com o André um pouco antes, não é, André? Que é o nosso querido Salsicha com o poder do Goku. É, agora é Kenon. O Salsicha é o personagem mais forte da Warner. Não de todos ainda, mas da Warner ele é o mais forte. É. Depois que apareceu essa cena no mundo, não teve um filme do Superman. Vocês perceberam? O que será? É verdade. É verdade, as coisas têm que ser pontuadas aí, cara. Então. O Superman tá muito quietinho depois que essa cena saiu no cinema. Inclusive, tem muito potencial aí pra um Justice 3, pro novo Mortal Kombat, pra uma animação. Um curta de 10 minutos resolve tudo, sacou? É isso, um curta de 10 minutos. É, exatamente. Mete extras de DVD que tá tudo certo e eu compro todos os Blu-rays, se precisar. Sim, exatamente. Precisa de 100 mil Blu-rays? A gente compra os 100 mil Blu-rays só pra ter 10 minutos. Não, eu acho que os 3 Blu-rays dá conta já. Vem aqui, meu filho!